quem sente que o bagulho vem do coração. Então segura aí que esse é pancadão. Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão. Segura aí, foi que eu ouvi, sim, foi desse jeito. Então joga pra mim que eu chego matando no peito. Mostrando um bom domínio, forma um time com os meninos. É que rap é nosso hino, parceiro, muito respeito. Tem que saber se esquivar, como chegar e ser coeso. Tem que saber dar valor aos outros e a você mesmo. Tem que lutar, perder, ganhar sem menosprezo. Única coisa que cê ganha sem esforço é peso. É o quinto elemento na cena. É Joinville, Santa e Bela Catarina. Eu vim pra somar, só mais um peão no tabuleiro. Eu faço o meu melhor, mas tô alheio à disputa pra ser o primeiro. O rap tá bem servido e serve na proporção. Bom, me preparei pra isso, deixa eu dar uma de garçom. Desde que eu me envolvi, vi que eu tinha uma missão. Empreitada no momento é mensagem com pancadão. Vem. Quem curte hip hop vai levanta a mão. Quem sente que o bagulho vem do coração, então segura aí que esse é pancadão. Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão. Levanta a mão, vem no clima. Amanhã se descansa, já que a mão tá pra cima. Aproveita e balança, pra cima e pra baixo, sem perder o compasso. Esse é o nosso momento, é quinto elemento através do talento. Busca o nosso passo, transpasso. Um falso esquema, ideia pequena, parceiro não abraçou. E acho que esse é o problema, faço minha cena, H.aço. Eu busco a rima mais bela, eu quero a mais rara. Mesmo que eu rime a capela, parceiro, a pista não para. Cumpro minha missão, bem melhor do que fazia. Para minha evolução, não por meritocracia. Quer falar mal do Malcolm e da minha correria? Se tu faz numa semana o que eu faço em um só dia. Máquina de fazer rima, ultrapassar impossível. Hip hop é minha oficina, o rap é meu combustível. Incrível, letra flow levada, tá feita a reação química. Me arrancar é o microfone, eu faço rap em mímica. Quem curte hip hop vai levanta a mão. Quem sente que o bagulho vem do coração, então segura aí que esse é pancadão. Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão. Sem espaço pra trash, mas buscando meu cash. Até hoje embalado por Grandmaster Flash. Pois quem canta rap é tipo um triatleta. Compositor é cantor e tem muito de poeta. Faz barulho aí, hey, faz barulho aí, ho. Na pista vem guerreiros e guerreiras, segue o flow. Faz barulho aí, hey, faz barulho aí, ho. Mensagem na bagagem, vem que o rap chegou. Segura aí, é pancadão, mas também não é funk. Segue o movimento, mas também não é punk. A batida é pesada, mas também não é crank. Mas garanto, causa mais estrago do que um tanque. Causou estrago e eu trago mais um pouquinho de sangue. A rima é forte, mané, diretamente do mangue. O rap eu propago e a mensagem se expande. É batidão que cês quer, então segura esse bang. Quem curte hip hop vai levanta a mão. Quem sente que o bagulho vem do coração, então segura aí que esse é pancadão. Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão. Quem curte hip hop vai levanta a mão. Quem sentiu que o bagulho vem do coração, então segura aí que esse é pancadão. Vai, levanta a mão, vai, levanta a mão.